Aqui, 750 AM, a Rádio do Povo e o Sítio do Coquinho. Exatamente, Adriano, você falou direitinho. O programa Sítio do Coquinho pela sua Rádio Piratininga de São José dos Campos, todos os dias das 5h16h40. Agora já são 5 horas e mais 57 minutos, 5h57. Em Plantex Comércio Material para Construção, você vai encontrar madeiras de todas as qualidades para qualquer quantidade e todos os materiais que você precisa. Cada dia falamos etapa de mercadoria. E você comprando os materiais ali e combinando serviço de mão de obra, sai mais em conta com você. É na Plantex, na Avenida Cidade Jardim, 5431, com o telefone 312108, no Bosque dos Eucaliptos, em Plantex. 750 ZYK661 750 kHz. A Rádio do Povo. São 6 horas e mais 40 minutos. Vem aí o programa Voz da Esperança, hoje apresentado pelo pastor Cláudio Sanches.